Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre. Apocalipse para de coração. Bem, meus amigos e irmãos, nós temos aqui alguns jovens da Religião de Deus, Rio de Janeiro, que estão aqui dispostos a trazer o seu conhecimento apocalíptico. Quem vai conduzir aí o debate, a palavra, podem apartear também. Jovem Derblay quer começar falando? Levantou-se Derblay do Conselho Fraterno Mundial da LBV. Vamos lá? Uma salva de palmas para o conselheiro Derblay. Toda a linha de Deus e a pré-mocidade aqui estão indóceis, tem um papo. Ponto livre. Oh, passa você, Gisele. Comanda isso aí com batuta firme e forte. Sim, senhor, irmão Paiva. Enquanto o irmão Derblay se aproxima, nós estamos comentando sobre o capítulo 14, que o senhor disse que esses capítulos 14 e 15 são fundamentais para o entendimento, nosso entendimento da política de Deus. E eu destaco, irmão Paiva, logo no início, o versículo 4, que fala: o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Então, está dizendo aqui, eu entendi que os remidos estão ali no Monte Sião, junto com o Cordeiro, e eles vão entoar o cântico. Mas só esses 144 mil, quer dizer, esses realmente dedicados, fiéis, que saberão cantar este cântico, né? Então eu destaco um trecho, capítulo, versículo 4, que eu vou comparar com uma parte também de Isaías. Então o versículo 4 diz assim: são estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. São os que foram escolhidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cristo. E não se achou mentira nas suas bocas, porque não tem mácula. Vou comparar com um trecho de Isaías, capítulo 34, versículo 16, que diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma, nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará. Vem bem a propósito a essas redes firmes e vibrantes, a esse comando firme do irmão Paiva, que tem sempre nos alertado de que aqueles que forem fiéis a Jesus e realmente se dedicarem à sua obra, saberão cantar este canto. E olha o que vai acontecer com ele, diz aqui Isaías. A essas criaturas, quer dizer, nada faltará dentro da missão deles, se realmente estivermos integrados e tendo certeza daquilo que queremos fazer, nada nos faltará, nem nós vamos falhar. Porque eu acho que já chegou a hora de nós, legionários, não ficarmos mais elevando o nosso pensamento a Deus e pedimos: Jesus, manda-nos um sinal. Eu acho que é a hora que Jesus está nos perguntando: legionários, quero saber se realmente vocês são fiéis a mim, para depois disso eu mandar o que vocês merecem. Então, meu pai, realmente é um capítulo intrigante, e tem aí a mocidade toda que vai também fazer o seu comentário. Eu vou passar então instigante, a palavra. Instigante, né? Instigante. Só que eu queria falar uma coisinha aqui. Há uma passagem aqui que é muito importante que se destaque, que não é um anátema contra as mulheres. É justamente nesse capítulo 14, Gisele, que você estava comentando, no versículo 4, capítulo 14 do Apocalipse, estamos estudando. São estes os que não se macularam com mulheres vis, porque são puros. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. São os que foram escolhidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cristo. E não se achou mentira nas suas bocas, porque não tem mácula. Quando a gente lê no Apocalipse, no versículo 4, e a Gisele leu também, e gostei muito da sua explicação, no versículo 5 também, a gente observa no versículo 4, eu estou repetindo, já dizia Napoleão Bonaparte que a melhor figura de retórica é a repetição, no capítulo 14, que esses que não se macularam com mulheres vis, porque são puros, são os que não se deixam confundir por doutrinas que os afastam do amor de Deus. Sim, porque a Bíblia Sagrada tem que ser entendida, analisada, desde que é a palavra de Deus, sob o prisma do amor, porque Deus é amor. João Evangelista disse muito bem. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. Olha aqui um só rebanho para um só pastor. Estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que vá. Aqui temos no Evangelho de Jesus, segundo João, comparando com o Apocalipse que estamos estudando, capítulo 14, versículo 4. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho para um só pastor. E do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 16, nós somos levados à visão dos glorificados, capítulo 7, versículo 9, porque Jesus diz aqui, e eles ouvirão a minha voz. Em que língua, hein? Eu me recordo do ideal de Zamenhof, o Esperanto. Ele imaginava uma língua que muita gente fala pelo mundo, em que todos se entendessem, porque ele vivia numa cidade onde muitas línguas eram faladas e ele assistia aquela confusão tremenda. Então Jesus é o grande sensitivo, médium, paranormal da xenoglossia. É porque, na visão dos glorificados, é uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações e tribos e povos e línguas. Uma multidão que estava em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas com palmas nas suas mãos. Uma felicidade tremenda. Vestiduras brancas quer dizer, são os bons atos das criaturas. Porque Jesus diz no Evangelho e no Apocalipse que a cada um será dado de acordo com as suas obras. E essa multidão de pessoas que vem de todas as nações, tribos e povos e línguas, são de pessoas que estão na carne e estão no espaço também. Porque a gente vê Jesus dizer no Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículo 38, e segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27, que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisto, errais muito. E a gente encontra no Corão, na segunda surata, essa passagem de Maomé, versículo 154. E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa de Deus. Ao contrário, estão vivos, porém vós não o percebeis. Vejam, não é somente Jesus quem diz que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, e por não crer diz nisto, errais muito. No Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, ele diz, ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Nós chegamos ao Apocalipse, Jesus, capítulo 20, no versículo 12, e encontramos, e vi também os mortos, e vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos, ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos, porque estão vivos, foram julgados segundo as suas obras. Vejam, segundo as suas obras, diz o Apocalipse, conforme o que se achava escrito nos livros. Vou voltar aqui ao Corão, versículo 154. Segunda surata. E não digais que estão mortos aqueles que sucumbiram pela causa de Deus. Ao contrário, estão vivos, porém vós não o percebeis. No Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, Jesus diz, porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. São as obras. Aliás, não pode haver sociedade em que os homens não cumpram as boas obras para manter a sociedade unida. Daí pregamos aqui a sociedade solidária. Preconizamos aqui a solidariedade social. Pregamos aqui a economia da solidariedade humana. E acreditamos no poder de Deus. E se manifesta nos seguidores de todas as crenças religiosas. Nós temos aqui no livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares, porque nós sabemos que existem dimensões além das dimensões que nós entendemos. A humanidade ainda usa muito pouco da sua capacidade cerebral. Então, o que falaremos da espiritual? Na página 95, nós vemos um fato extraordinário, que o poder de Deus se manifestará aos homens cada vez mais. Não existe um progresso tecnológico extraordinário? E o progresso moral e espiritual? Por que ficará sempre na retaguarda do progresso tecnológico? As fronteiras caem no mundo inteiro. Allan Kardec fala nisso ao analisar a profecia de Jesus, de um só rebanho para um só pastor. Na comunidade europeia, nós vemos cair as barreiras tarifárias. As fronteiras no mundo inteiro vão indo abaixo. Então, por que eternamente as línguas separarão os homens? Tudo é possível àquele que crê em Jesus. Mas aqui no livro de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, na página 95, nós podemos ler a respeito do fenômeno da xenoglossia. Em que língua Jesus falará a toda a humanidade quando voltar sobre as nuvens? Como diz no Apocalipse e no Evangelho. Vamos ler aqui esse trecho para nos ajudar a entender. Fala Clóvis Tavares. Vamos incluir neste capítulo de xenoglossia os fenômenos maravilhosos que ocorreram na vida da excelente Teresa Neumann, a estigmatizada de Konnersreuth, aldeia do distrito de Tirschenreuthen, Alemanha. Nós aqui relacionamos a Teresa Neumann, pois todos os livros que tratam a respeito dela trazem o imprimatur da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá. Há inclusive opiniões oficiais da Santa Sé, uma delas, a do padre Naber, pároco da cidade onde esteve Teresa Neumann, que em extensa carta ao chefe da redação de um semanário germânico dá testemunho da autenticidade dos fenômenos com ela ocorridos, como o da estigmatização e da hematidrose, transpiração de sangue, que se repetiam anualmente nas sextas-feiras santas. Ele era o confessor de Teresa e testemunha também o seu ótimo caráter e sua grande piedade e caridade cristãs. Outra é a opinião do Observatório Romano, órgão oficial da Igreja, acerca do livro. Teresa Neumann, La Estigmatisée de Enemon Boniface, vazada nos seguintes termos. É a opinião do Observatório Romano, órgão oficial da Igreja Católica, que respeitamos como respeitamos irmãos muçulmanos, citamos aqui há pouco o Corão de Maomé, respeitamos irmãos espíritas, estamos aqui com Clóvis Tavares. Mas o que diz o Observatório Romano? Abrir aspas. Da leitura deste livro, ressalta uma evidência à qual é difícil fugir: o cúmulo da inverossimilhança, para não dizer absurdo, a que se exponha quem quisesse uma explicação racionalista. Reticências, fechar aspas. Prossegue o Clóvis. Há também o discurso do cardeal von Faulhaber, pronunciado na Catedral de Munique em 6 de novembro de 1927. Francisco Spirago nos relata também sobre a xenoglossia da famosa mística bávara. Teresa ouve, por exemplo, como na cruz Jesus exclamando: Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Pelo Natal de 1926, ela ouviu na noite do nascimento de Jesus o canto dos anjos, mas sem compreender as palavras. O professor de teologia Wüthz de Rastas foi ter com Teresa Neumann uns dias mais tarde e repetiu-lhe em várias línguas as conhecidas palavras dos anjos: Glória a Deus nas alturas. Respondendo ela sempre: Não, não foi assim. Mas ao pronunciar as palavras em língua aramaica, Teresa exclamou: Sim, sim. Foi assim que eles cantaram. Bom, eu paro por aqui. Vocês veem, se Teresa Neumann tinha o poder da xenoglossia, por que Jesus não teria? Quando ele voltar sobre as nuvens, ele falará uma língua que todos nós entenderemos, que é a língua do amor. A língua do seu amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus amigos e meus irmãos, assim eu presto também um ato de justiça às mulheres, porque se há, como alguns intérpretes querem dizer, mulheres que maculam as criaturas, há homens também que maculam. Somos todos seres humanos, mas o Apocalipse não está aqui estigmatizando as irmãs meretrizes. Há mulheres honestas que são piores que elas, mulheres ditas honestas, que perseguem, maltratam, caluniam. É preciso a gente falar sobre isso. Senão o pessoal pensa que para o homem ser santo, ele não pode nem se aproximar de uma mulher. Então como é que ficam seus pais? Se seu pai não se aproximasse de sua mãe, como estariam eles aqui e como estaríamos nós aqui? Não acha, professor Tácito? Eu faço aqui o meu protesto fraternal em nome das mulheres que não me deram procuração. Mas, sem mulheres, o mundo não caminha, mas não caminha mesmo. Quanto aos 144 mil, este número significa qualidade. Deus seria muito mau se criasse bilhões e bilhões de espíritos, os trouxesse à Terra, eles aqui encarnariam, viveriam, e somente 144 mil estariam salvos. Seria uma perversidade. Aqui nenhum homem, por pior que fosse, teria chegado. Mas não é nada disso, não. É qualidade. É qualidade. A cada um de acordo com as suas obras, diz o Cristo no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Queremos alucinar as mulheres com essa passagem do Apocalipse? É machismo da pior qualidade. O resto é conversa. Mulheres vis aqui são doutrinas que afastam as criaturas do seu Criador, que é amor. Mas vamos passar a palavra ao Derblay de Almeida, do Conselho Fraterno Mundial da Legião da Boa Vontade. Vamos lá, Derblay. Rapaz, aqui em Isaías, nós encontramos no versículo 3, assim, irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor. Espera um instantinho, Isaías, mas qual é o capítulo? É, 2. 2. Capítulo 2. É. Versículo 3. Versículo 3. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Eu entendo aqui que a posição é a função do templo da boa vontade. Sim, o templo. Não? Vocês pronunciam bem assim, ó. Templo da Boa Vontade. Permita-me a oportunidade, professor Derblay. Templo da Boa Vontade. Digo aí, templo. Templo da Boa Vontade. Vontade. Outra coisa que vocês devem dizer. Olha, gostei do templo. Vamos de novo? Templo da Boa Vontade. Outra palavra que de vez em quando vocês vão ter indigestão com L. Flagelo. Flagelo, não é fragelo, não. Flagelo. Vamos de novo? Flagelo. Flagelo. Tem que pronunciar bem as palavras do Apocalipse, que a pessoa fica ouvindo em casa assim, mas que gostoso de ouvir. Vamos lá, e vão se integrando as pessoas no Apocalipse. Vamos lá? Bem, então, é naturalmente de lá que deve partir a política de Deus. E nós já estamos aplicando isso na Legião da Boa Vontade, porque haja vista que fizemos uma campanha aqui, a partir do irmão Genário, porque em vez de consumirmos as coisas da Legião da Boa Vontade, nós tiramos do bolso para ajudar a Legião da Boa Vontade e este país. Sim. Nós estamos fazendo uma campanha para comprar uma Kombi, para fazer vários serviços aqui da Legião da Boa Vontade. Entre esses serviços, por exemplo, de visitar as escolas, os presídios e levar a palavra de Jesus, a doutrina da Legião da Boa Vontade e a política de Deus, sem nenhum gasto para a Legião da Boa Vontade. Acho que todo mundo deve fazer isso. Muito bem, meu irmão. Juntou útil ao agradável, o espiritual ao material, que a LBV tem que sobreviver. Muito obrigado, irmão Paulo. Então, que a paz do Cristo Jesus esteja agora e sempre sobre todos nós. Deus está presente. E já vem em nossos corações para sempre.